Programa Roberto e Meirinho. Opa! É o programa Roberto e Meirinho pra todo o Brasil. Brasil! E fora dele também. É eu, bem! A festa da música sertaneja. A cultura de um país cantado e contado aqui no seu rádio. E hoje, um momento muito especial no programa Roberto e Meirinho. Às vezes Deus nos reserva presentes muito especiais. Presentes como esse momento. Presentes como o dia em que meus filhos nasceram. E o dia em que eu vi a minha filha cantando no palco comigo. E hoje, ela está aqui, num momento super especial com vocês, Issa Carvalho! Nunca é tarde pra recomeçar. Oi, pai, e um olá para todos os ouvintes do programa Roberto e Meirinho. É sempre um prazer estar por aqui. Ô, filha, o prazer é sempre nosso. Você sabe que você é um presente de Deus na vida da gente. E hoje, mostrar você pro Brasil e pro mundo é nada mais nada menos que uma obrigação, porque você vem fazendo por merecer esse momento. E olha, muitas pessoas perguntam para mim: quando é que a Issa começou a cantar? Conta pra gente. Bom, não teve um marco inicial, sempre cantei nas festas de família, nos shows de talentos, mas a minha primeira aparição, minha primeira apresentação em público foi no programa do Silvio Brito, aos 10 anos, com a dupla Roberto e Meirinho, e depois na quadra de samba da Unidos de Vila Maria. Realmente você lembrou dois momentos muito especiais também. Nós estivemos lá com o nosso queridíssimo Silvio Brito, né? Que em breve estará, sim, no programa Roberto e Meirinho. E também lá na quadra da Unidos de Vila Maria, no carnaval recente, né, Issa? Que nós escrevemos um enredo concorrente pro carnaval 2017, homenagem à Aparecida. Foi a primeira vez que o sertanejo escreveu um enredo de samba. Mas olha, o nosso abraço a todos aí da comunidade Unidos de Vila Maria, do grupo especial do samba de São Paulo, né? Ó, que chique! Olha! E você tava lá com a gente no palco. Que honra! 10 mil pessoas participando daquela festa. Foi inesquecível, não é verdade? Inesquecível. Mas Issa, conta pra gente, como é que anda a carreira? Pra aqueles que não sabem, a primeira música que eu gravei foi a música Recomeçar, aqui no Dandrade Studios. Depois disso, houveram muitas participações, como a música Me Liga, que tem um clipe e tá disponível em todas as plataformas digitais, com a dupla Roberto e Meirinho. Teve a participação também na música Sereia, do Arex, que também está em todas as plataformas digitais. Também clipe com Cleiton Andrade, a música Pai e Filha. Foi uma honra esse trabalho. Ah, mas não, mas um passarinho me contou que tá chegando, é um trabalho aí seu mesmo, que vai fazer um... Vem chegando um EP novo de 6 músicas, contando com 2 músicas autorais do meu avô, 2 músicas autorais do meu pai. Opa. E 2 músicas autorais minhas. Ô, delícia, então... Não. Tá chegando um trabalho novo aí. Tá chegando um trabalho novíssimo. Estou ansiosa demais pra mostrar esse trabalho pro mundo. Olha aí, então, todos ligados aí no trabalho de Issa Carvalho. Mas Issa, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço pra todos os convidados aqui do programa Roberto Meirinho. Opa! Sabemos que a vida do artista é sempre nos palcos, nas estradas, nos estúdios. E na hora de lazer, o que mais a Issa Carvalho gosta de fazer? Pra ser sincera, eu gosto de compor, porque compor música pra mim é um momento que eu tenho uma sintonia com os meus 2 avós e o meu pai, porque os 3 têm algo em comum, eles vivenciaram o amor e eles compuseram o amor, e eu sinto isso correndo nas minhas veias quando eu tô com o papel na mão, então é o que eu mais amo fazer nesse mundo, é compor música. Compor e cantar, né? Compor e cantar. Então, olha, eu tô convidando a todos os fãs de Roberto e Meirinho, a todos os fãs da música sertaneja, a todos aqueles que gostam de música, conheçam o trabalho da Issa Carvalho. A Larissa Carvalho, que vocês sempre conheceram, agora está usando o nome Issa Carvalho, o não é isso? O nome Issa Carvalho, autêntico. Olha aí! Então tá todo mundo ligadinho, Issa Carvalho. Issa, foi um prazer enorme receber você aqui, pequena. O prazer foi todo meu. Eu já tô com saudade do cê. Ah, vou voltar. Mas ó, que moda nós vamos tocar agora pra fazer aquele regaço? Vamos de Me Liga? Vamos de Me Liga, então. Roberto e Meirinho cantando com Issa Carvalho, a música Me Liga, composição... Roberto e Ilso Teodoro. Aguenta, coração! Programa Roberto e Meirinho é só modão! Programa Roberto e Meirinho. Quando a saudade bater, me liga, me liga. Quando a saudade bater, quando a saudade bater, me liga, me liga. Quando a saudade bater. Você marcou demais. A gente viveu coisas, ficarão pra sempre. Somos dois passarinhos que construiu um ninho e nos separaram. Mas que saudade louca que bateu agora. E eu aqui pensando coisas de nós dois. Foram momentos lindos, ficarão pra sempre, que nem mesmo tempo pode apagar. Quando a saudade bater, me liga, me liga. Quando a saudade bater, quando a saudade bater, me liga, me liga. Quando a saudade bater. Canta com a gente, nossa Pepita de Ouro, a nossa filha e sobrinha Larissa Carvalho. Oi pai, oi tio, tamo junto. Quando a saudade bater, me liga, me liga. Quando a saudade bater, quando a saudade bater, me liga, me liga. Quando a saudade bater, é, você marcou demais. A gente viveu coisas, ficarão pra sempre. Somos dois passarinhos que construiu um ninho e nos separaram. Mas que saudade louca que bateu agora. E eu aqui pensando coisas de nós dois. Foram momentos lindos, ficarão pra sempre. E nem mesmo tempo pode apagar. Quando a saudade bater, me liga, me liga. Quando a saudade bater, quando a saudade bater, me liga, me liga. Quando a saudade bater. Depois de uma super entrevista em um momento muito especial, ela, Issa Carvalho, cantou com Roberto e Meirinho a música Me Liga. Issa, que Deus abençoe seus caminhos, minha filha. O nosso eterno carinho e respeito para essa jovem que vem conquistando o Brasil. Issa Carvalho! Para refletir, vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Ah, tão rápido. Já vou ficar com saudade de vocês. Meus amigos, fiquem com Deus, porque graças a Ele a vida continua. Um abração aqui do Roberto. E o Uta bem gostoso do Meirinho. Não saia daí, a audiência tá lá em cima e a próxima atração é imperdível. Mas vamos montar na nossa lambreta e vamos em frente, que atrás da gente não tem ninguém. É eu, bem! Tchau. Tchau, gente! Tchau! Tchau! Se você soubesse o quanto sinto raiva de você, quando eu lhe telefono, outro alguém vem atender. Se é alguém que lhe proíbe, você vai me confessar. Temos que achar um jeito, eu preciso lhe falar. Mas é porque eu te amo, ou eu te amo. O seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Apaixonado meu, telefono em sua casa, alguém diz que não está. Telefono pra vizinha, ela não quer lhe chamar. Vou à praia, vou ao clube, vou pra aula e vou pro bar. Às vezes fico zangado, mas eu vou lhe procurar. Mas é porque eu te amo, ou eu te amo. O seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Eu te amo, ou eu te amo. O seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Sou um motoqueiro apaixonado, meu. Telefono em sua casa, alguém diz que não está. Telefono pra vizinha, ela não quer lhe chamar. Vou à praia, vou ao clube, vou pra aula e vou pro bar. Às vezes fico zangado, mas eu vou lhe procurar. Mas é porque eu te amo, ou eu te amo. O seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Eu te amo, ou eu te amo. O seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Sapucaia Sertaneja. O que você gosta de ouvir? Toca aqui. Na construção ou reforma, a Lumibox é a solução. Trabalhamos com box, blindex, espelhos comuns e pisotados, janelas, portas, sacadas, armários em vidro temperado e alumínio, entre outros. A Lumibox, a melhor opção para a sua obra. A Lumibox, a parceria certa para a sua obra. Pensou fazer doces e bolos personalizados para a sua festa? Luana Doces Personalizados. Lá você encontra todos os tipos de doces e bolos para suas festas. Luana Doces Personalizados. Telefone 249-8123-2578. Trabalhamos também com confeitaria artesanal. Luana Doces Personalizados. Fica no bairro São João, Sapucaia, Rio de Janeiro. 4 horas e 4. A sua música preferida vai tocar. Maravilha! Chegando mais um Top 10 do dia! Aqui na Rádio da Alegria! Agora, agora, as 10 mais tocadas da programação. Top 10, as mais pedidas, as mais ouvidas. Top 10 no ar. Vamos lá, gente! Chegando mais uma edição do nosso Top 10 do dia aqui na sua programação preferida. É, as 10 mais tocadas da programação a partir de agora, e a 10ª posição já tá chegando. É Kevin Johnny de Love, aqui no nosso Top 10 Top do dia. 10. As mais pedidas. 10. Música 10. Sinto muito em te falar,